CYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, ITEB. Hora certa, apoio, fábrica de óculos, lentes e armações a preço de fábrica. 8 um bom dia e feliz Páscoa. 8:00. A Rádio Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. Chamado pelos portugueses de machete ou machetinho, espécie de pequena viola de 4 cordas simples e dedilhadas, a machete chega ao Brasil em meados do século passado e torna-se conhecida pelo diminutivo de cavaquinho. Instrumento popular que logo fora usado em toda a sua potencialidade musical, o cavaquinho fez centro, deu equilíbrio ao conjunto regional e se destacou ainda como instrumento solista, deixando os baixos e contracantos para o violão. Entre as décadas de 40 a 50 deste século, o cavaquinho encontra em Valdir Azevedo o seu mais fiel executante. Em suas mãos, o cavaquinho parecia não ter limitações. Valdir Azevedo impôs o seu estilo e criou, pelo Brasil afora, uma imensa escola de tocadores que não conseguiram se libertar de sua influência. Alguns de seus herdeiros vão ser apresentados no programa de hoje. Com o solista de cavaquinho, Valdir Silva, você ouviu Quando Chora um Cavaquinho, Quatro Cordas que Choram e Lagoinha, de Valdir Silva. Graças a Valdir Azevedo, que o cavaquinho passou a ter seu lugar garantido na música brasileira. E tudo começa a partir da década de 40, quando os antigos grupos de choro transformam-se em conjuntos regionais. Atuando nos estúdios de rádio, principalmente no acompanhamento de cantores e calouros, o cavaquinho ganha fama no meio musical. Valdir Azevedo, que também começara no regional de Dilermando Reis, deixa a condição de centrista, músico de acompanhamento, figurando como solista de cavaquinho. Com a chegada dos anos 50, Valdir Azevedo é o destaque do cavaquinho e serve de modelo para diversas gerações de músicos do cavaquinho. Você ouviu com Arnaldinho do Cavaco, Noites Cariocas, Apanhei de Cavaquinho, Minhas Mãos, Meu Cavaquinho, Carinho, Chorando Baixinho e Lamento. Apesar do cavaquinho ser o tema central do programa, ainda não teremos aqui Valdir Azevedo, seu principal instrumentista. Vamos continuar falando de sua influência e ouvindo os solistas de cavaquinho que não conseguiram se libertar de seu estilo. É que, na verdade, o cavaquinho nas mãos de Valdir Azevedo ganhou nova importância na música instrumental brasileira. E apesar de muito imitado, seus alunos e apreciadores não chegaram a superar o mestre. Mas de todos eles, Benedito Costa foi o que mais se aproximou do estilo de Valdir Azevedo, impondo também sua criatividade. Rádio Educadora está apresentando Encontro com o Chorinho. Thank you. Benedito Costa, solista de cavaquinho, apareceu aqui com Brasileirinho de Valdir Azevedo, Tico Tico no Fubá de Zequinha de Abreu e Carinhoso de Pixinguinha. Capítulo do cavaquinho na música brasileira, o nível de execução de Valdir Azevedo sempre foi muito alto, o que pode ser comprovado ouvindo seus discos. Vários foram os solistas desse pequeno instrumento que tentaram copiar seu repertório ou tocar dentro de sua escola. Porém, nem mesmo Roberto Barbosa, o Robertinho, seu ex-aluno e herdeiro de seu cavaquinho, que lhe foi doado de presente pela viúva do famoso cavaquinista, conseguiu tirar do instrumento a mesma sonoridade de Valdir Azevedo. Robertinho do Cavaco aqui comparece com leituras de choros de Valdir Azevedo, tocadas no mesmo cavaquinho que pertenceu ao famoso instrumentista. Thank you. Robertinho do Cavaco, Carioquinha, Você, Carinho e Amor, e Chiquita, de Valdir Azevedo. Até aqui, falamos de Valdir Azevedo, sua importância no choro, na música instrumental e sobre a influência que ele exerceu em outros solistas de cavaquinho. Como exemplos, apresentamos Roberto Barbosa, seu ex-aluno, Benedito Costa, instrumentista que mais se aproximou de Valdir Azevedo, e ainda Arnaldinho do Cavaco e o seu xará, Valdir Silva. Todos são, na realidade, da escola de Valdir Azevedo e até considerados seus melhores herdeiros. Porém, nenhum deles conseguiu desvendar o segredo da excepcionalidade de Valdir Azevedo, instrumentista que agora comparece para fechar o programa com peças de seu repertório. Thank you. Valdir Azevedo fechou o nosso encontro de hoje com clássicos de seu repertório. A Rádio Educadora apresentou Encontro com o Chorinho. Este foi mais um programa da Gerência de Produção e Jornalismo do Centro de Rádio do IRDEB. Texto, produção e pesquisa de Perfilino Neto. Apresentação, Haroldo José. Gravação, edição e montagem, Norberto Macedo. Supervisão geral, Nívia Almeida. CYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, IRDEB. Hora certa. Apoio Copiarte. Todo dia é dia de cópia. Educadora, um bom dia. Agora 9:02. Memória Educadora.